Música que o senhor já não ouviu, não ouve aí, no toca-fita do carro dele. 8:53. Notícia, informação, credibilidade. Agora direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Fique por dentro. De volta aqui no Fique por Dentro, a informação para você. Infecções respiratórias severas, como casos graves de Covid-19, podem deixar efeitos duradouros no organismo. Pesquisas recentes apontam que esses episódios podem aumentar o risco de câncer de pulmão no futuro. E a explicação está no sistema imunológico. Um estudo publicado na revista científica Cell indica que infecções graves podem provocar inflamações prolongadas no tecido pulmonar. Segundo os pesquisadores, essas alterações podem criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de tumores meses ou até anos depois da doença. A vacinação é apontada como uma forma de reduzir esse risco ao evitar quadros graves da doença. Você ouviu direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento. E você manda sua pergunta aqui pro quadro Fala Genovido. Quem pergunta o que quer, seu Genovido responde daquele jeito que ele quer, né, Genovido? Sempre com muito carinho. Aquele jeito flu-flu. Muito bem. Vamos que vamos. É, senhor Genovido aqui, com seu jeitinho peculiar, respondendo, né, para os nossos queridos ouvintes. Senhor Genovido aqui no estilo Selmão Bazucão. Vamos ver aqui qual é a próxima pergunta que chega para nós. Senhor Genovido, tem um cara perguntando aqui o que é claustrofobia. Puxa vida, aquele negócio. Ó, rapaz, claustrofobia é medo de lugar fechado. É verdade, né? Claustrofobia, quem tem medo de lugar fechado, né? Exatamente. Por exemplo, ó, que é medo de um lugar fechado? Por exemplo, eu quando eu tô indo para um forró, eu tenho medo dele estar fechado. Tomara que não esteja, né? Quem tá ouvindo? Mala Hits. The man.